Já faz um tempo que o Senhor me chamou pelo teu nome, mas parece que foi hoje, porque eu ainda sinto Ele me chamar todos os dias de manhã. Me lembro perfeitamente como se fosse hoje. O dia que foi tirado o amargo, em troca recebi o doce superior a qualquer favo de mel. Nesse dia fui inocentado mesmo sendo real. A paz que eu procurava, hoje eu encontrei. Formei uma aliança contigo, sempre andarei. No vale da sombra da morte, tu está comigo. Em meia tempestade, um verdadeiro abrigo. Amigo fiel, eterno companheiro. Tu que me livrou do laço do passarinheiro. Agora é só paz, alegria, muita esperança. Eu ando sorridente, tipo aquela criança que brinca na moral. Puxando seu carrinho, eu encontrei no bom pastor o meu caminho. Troquei a malandragem, a vida louca, o pai, pum. Pela fé em Deus, oração e jejum. Hoje eu posso dizer com certeza que sou feliz. Foi tirado toda a mágoa, arrancada a cicatriz. Felicidade girando a mil, porque eu encontrei Jesus, o Rei dos Reis. Hoje eu encontrei. Hoje eu encontrei. Hoje eu encontrei. Todo o dinheiro que ele tem, nem que me desse toda a inteligência de Albert Einstein, Mercedes Benz, Audi, Citroën. Muitas mulheres nuas pra mim, tipo formando um harém. Isso pra mim não convém, isso pra mim não convém. Sabe por quê? Por quê? Sabe por quê? Por quê? Morri pro mundo sem ir pro cemitério. Nasci pra Deus sem voltar pro ventre materno. O Senhor me tirou do anonimato, me fez estar aqui. Tipo vencedor, meu time só joga no ataque. Derrota, quando eu não existe essa proposta. Ele bateu no meu coração e eu abri a porta. Jesus é o fôlego de vida pra minha respiração. Tu és pra mim como aeroporto pro avião. Venha ser meu trilho, eu quero andar na linha de bem com a vida. A minha vida é uma lousa, meu pecado é o giz. O sangue do Senhor é apagador que tira todo o mal que eu fiz. Um filme de amor que nunca chega ao fim. Hoje eu encontrei alguém que cuida de ele mim. Ele vai cuidar de você. Hoje eu encontrei. Hoje eu encontrei. Hoje eu encontrei. Em meio à tempestade, existe um lugar seguro. Um verdadeiro abrigo. Esse abrigo é Jesus Cristo. Jesus, o alimento. Receba, você que está com fome. Tanto necessito. Luz, luz, luz. Luz pro meu caminho, lâmpada para os meus pés. Contigo não sou reprovado, aí eu tiro 10. Ao invés da vergonha, agora eu tenho dupla honra. Se alguém precisa de ajuda, agora toma. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Receba a paz em nome de Jesus, que é Senhor. Receba dele também o dom, a roda de Saron, dele vem o dom. Fé, amor, saúde, muita esperança. Eu aprendi que com fé tudo se alcança. Eu não tenho a perfeição, mas estou em busca dela. No oceano do Espírito eu sou um barco à vela. Sopra meu destino de acordo com seu querer. Um vaso na mão do oleiro é que eu quero ser. Ouvi tua voz, Jesus, é melhor do que qualquer canção. Em minha vida uma enorme gratidão. Eu quero te encontrar não só hoje, mas todos os dias. Eu confesso que eu preciso aceitá-lo todos os dias como meu Senhor. Meu Jesus, eu quero te encontrar. E eu tenho certeza que toda vez que eu levanto meus braços, o Senhor vem de encontro ao meu coração e diz: filho, eis que o seu nome está escrito no livro da vida. E eis que hoje você recebe a salvação. Receba a salvação. Amém.